Quando a dor invade o coração e o luto toma a nação, um clamor se eleva ao céu. Em sacos de cinzas eu clamo a ti, meu Deus. Mardoqueu, em grande aflição, sabia que a morte espreitava a geração, mas a esperança não se apagou, pois em meio à dor um plano se formou. Para tal tempo como esse, levantamos nossas vozes, clamamos por um socorro. Senhor, vem nos salvar. Nos prostramos a teus pés, e mesmo na escuridão a luz brilhará em nós. Esther destemida se levantou, com coragem ao rei se apresentou, jejuando em oração. Confiou no plano da salvação. Ó Deus de Mardoqueu, ó Deus de Ester, em cada batalha teu povo a vencer. Nos momentos de dor, quando tudo parece fim, leva-nos a confiar em ti há sempre um sim. Para tal tempo como este, levantamos nossas vozes, clamamos por um socorro. Senhor, vem nos salvar. Com fé e unidade nos prostramos a teus pés, e mesmo na escuridão a luz brilhará. Sabendo que em ti, Senhor, a vitória vai chegar. Para tal tempo como este, levantamos nossas vozes, clamamos por um socorro. Senhor, vem nos salvar. Com fé e unidade nos prostramos a teus pés, e mesmo na escuridão com coração em pé, pois sabemos que em ti a vitória é nosso fé. Para tal tempo como este, te louvamos em unidade, pois em ti, ó Senhor, encontramos a verdade.